Spanair 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado e LSXV reportabilizado. Geron Matilda, descendo para 2000 pés, com 1017, abandonar estado de ordem lento, Spanair 6311. Bom, dois, copia o da 3179. 3179, ciente, mantenha um ponto de espera. Eu peru isco 50. Cogindo, desconsidera a rota. A rota é transição BIDEV, após BIDEV direto, controle da 0.8, acena 5150, gol 2190. Nível 360, confirmando gol 2196. Autorizado por gol 360. Correto, ponto push, gol 2196. Complementar isso com 2196. Dael, transição em tese. Dael, transição em tese. Avião 06, mantém-se em condições visuais. Reporte 20 milhas, confirme ciente da área proibida de Camaçari. Afirmativo, vai reportar 20 milhas do Guarda Vermelho. Gente, evite a área restrita de Camaçari. Vermelho. Controle Salvador, bom dia, voo 1160, gente da mais, descendo para 150. Voo 1160, acione identificação, voando o ISAP para interceptar a chegada a Mari, desça via para o 050, ajuste 1017. Ajuste 1017, a gente desce para o plano ISAP na Mari, voo 1160. Console, bom dia, azul 4299, mil pés na Dael. Azul 4299, suba para o nível de voo 340, saída da EL, após 2000 pés, autorizado para hoje da EL. Ok, para 340, após 2000 pés, voa da EL, 4299, obrigado. 11 minutos para a decolagem. Uma vez ao Delta, não tenho previsão, devido à saída, sua saída arbor, o controle não autorizou o senhor decolar antes do azul. Como o azul decolou agora, eu já vou entrar em coordenação para ver se o senhor decola daqui a alguns minutos. Então, 3304, bom dia, Brasília. Autorizado 360, perfeito Zulu 17, cola pista no 0, curva direito, saída arbor, LF, controle 120.8, acena 5147. Bota custa. Após o tráfego autorizado, Julieta, Terra Romeu até a Bata, reporte livrando pista. Recife 2283531, 095. Só Delta, decola ao 59, controle no 208, boa viagem. Ao 59208, graças ao bom trabalho. 179, Lila, decolagem, pista... 10, vento 050 graus, 3 nós, o ajuste 1097, pista molhada. Gente, iniciando a decolagem 3.1, obrigado. Seu transponder. Transponder checado, Lima Amsterdã. Papatango, Lima, Vitor, Delta. Contato radar na decolagem via Side Arbor, suba para o nível de voo 360. Só para dar radar colar, Side Arbor 360, Lima, Vitor, Delta. Confirma o ajuste altímetro para Lima, Vitor, Delta, senhora? Altímetro 1097. Afirmativa, altímetro 1017. Firmo. Tenente, um bom dia. Azul 2796, meia dúzia de milhas da posição Conde, serviço radar encerrado. Sub e mantenha nível de 170, chame o controle Aracaju na sequência 120.3. Xenar 6311 no localizador. Xenar 6311 no completo final do procedimento e IHSX2, chame torre 1 no 8.9. 6895, grato. Mizuno 9 cruzando 2000 da El. Dan 3179. Contato radar na decolagem, sua via saída da El para o nível de voo 320. 320, qual voa lenda, senhora? Perfil da saída, tá 31979. Sim. Tá travado, né? 31. Salvador Lima, Vitor Delta? Afirme. Poderia confirmar pra gente, senhora, a qual altimetria que capta agora na presente? Onde Lima, Vitor Delta, por a gente aqui, estamos cruzando 080, só pra confirmar. Tomo a altimetria 082. Afirmativo, Lima Vitor Delta. Voo 1160, informa o tráfego, posição 1 hora, 2 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 090 em subida para o 360, Fox Alpha 10. Sente voo 1160, pode descer via o voo 1160. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste 0017, livre LS, após estabilizado. Sente do ajuste, desce para 2000, autorizado LS em apostará, o voo 1160. E o TAN 3179, mantendo proa 210, evita formações. Confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio nessa proa, o TAN 3179? Aproximadamente umas 80 milhas, senhora. Gente, TAN 3179, livre de desvio. Gente. 39, Xanair 6309. Guardião 06. Qual é o chamado de pouso? Peito e frequência livre para a coordenação e pouso. Guardião 06. 24299, passa 160, chame o centro em 1251, antena 13325. 251, 13325, boa. Passamos Lima, Vitor Delta, passa nível 170, chame o centro Recife 1288, antena 1353. 170-1288-353, graças, senhor. Aqui Romeu Alfa, vamos falar mais com o Romeu Alfa, confirma o destino, bom dia. 311, solo 05, direito, 1211. Direito 211, Xerém 6311. Xerém 6311, Brana aguardando instruções. 311, autorizado. Táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 6319. O Michael, meu Alfa. 1.500 pés, grupo Zulu autorizado, decola pista no 7, cor direito, cor do axé, restrito, 1.000 pés, da fora da barra. Controle 120.8. Aciona 0131. Aqui estava de boa noite, ciente, o Mike meu óbvio. Confirma o PB? Ativo, aciona mesmo. Foi, para a decolagem, motor 795, arrumou. Estabilizado, gol 1160. 160, complexo final, ILS X-Ray, torre 1895. 1895, gol 1160, boa. Mike Romeu Alfa, bom dia, torre. Canal 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Obrigado, táxi, tá, minha índia, para a cara do 02-05, que leva no 07, gol 19. O 2196, autorizado táxi via Índia, Ponte Mera, dono 02-1895-118-95, Gringão 0-1-7. Bom dia, Cristiano, minha 3-1, atenta gol, iniciando táxi na esquerda, certo passagem mesmo, na Juliette, após prossegue, portão 02. Positivo, aguardando o gol, depois portão 02, da Xerém 6319. 3859, posição 4, pronto para 4. 3859, Serra Bravo, Charlie Tanco, Curitiba, autorizado. via Bezulu 21, o Didi, é Bezulu 15. Dol, é Bezulu 30, Sorocaba, Upper Alpha 310. Nível 360 autorizado. Ó, saída arco após boa posição elétrica. Curva pela direita da 10, controle 20 da 8, acena 5157. Controle, bom dia, papapá, mais uma meia obra. 360, viagem de 21, primeira, pelo 15, Rodol, pelo 30, Sorocaba, Peralta 310, Leme. Decola do Leto, curva direita, acena Arbor, Telefa. Controle 208, controle 5157, da 38, pronto. Correta, quanto custa? Vamos lá. Gente, plano de voo simplificado então. Mantenha 500 pés, ajuste 1017, reporte 20 milhas afastadas. 20 afastadas, reportará mais ou menos. Torre, o voo 2196, considera pronto. Salvador, voo 2196. Bom dia, alinhar e manter. Alinhar e manter 190, voo 2196. Mike Romeo Alfa no 208. Uno 60, solo alto 1-1, direita 121, décima 1. Direita 2-1-1, voo 1-1-60. Salvador, Azul 25, 90, ciente da Maica. 160, muito bom dia, ataque Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, o Golfo 160. Rodimar e Camarão na descida, o Azul 25, 90. 0, 7, 6, 7, 7. Se mantenha 3 mil pés, ajuste 10, 17, cancelada a restrição de altitude. Gente, cancelada as restrições para 2 mil pés, 10, 90. Realmente desça até 3.2590. Ok, por gente, para 3.000 somente, 2590. O 2196, decola 114, controle 1208, boa viagem. 208, braço, 2196. Controle Salvador, voo 2196, passa 1500 para o 360. Voo 2196, contato radar na decolagem, subiu uma senha 360, saída do leão. 360 na Dael, voo 2196. Paulo, ataque a passagem do voo está liberado para o funcionamento. Tran 3304. 304, autorizado, puxa para o ataque. Leve coxa e acionar, chamará para o ataque. Tran 3304. Prezado, Lido. Obrigado. Salvador, voo 174, informação mais direta ao 2. Voo 184, autorizado, chegada a Mari. Vista e mantenha nível de voo 050, vigilância redada. Senhora 5156. Autorizado. Delta, Índia, Lima, uniforme Bravo. Ah, positivo. Então, estou autorizado Fortaleza, nível 390, informe ISC 50 até Mossoró, após a informe ISC 33, decola da pista 10, curva na esquerda, bom, dilube. 208-5156, nosso transponder, 989. Reporta posto 989. 359. Autorizado, posto, reporta ataque. Então, 3259, mantém a posição, aguarda a autorização do posto. 3259, solo. 3259. Mantém a posição e aguarda a nova autorização do posto. Se considera já no pessoal, já desviou, te considera para contar com 3259. Alô, Senna 6312, depois de acionar no 1. Aguarda, 6312. Guardando, 6312. O TAN 3259 se considera, já iniciou o reporte de contato. Afirmo, TAN 3604, táxi andando através do portão 05, aguarda a finalização do posto da companhia, reporte segue o mesmo via Índia, ponte paredão no 02, 895, legal no 017. Afirmativo, virtual aeronave da companhia, táxi até o TABES 05, e 181 na ponte espera da... 183, André 304. Salvador, 9591, bom dia, autorização para o Galeão, 360, relação novembro, está na posição 12 do PAC 3. Gente, somos no escopo, 9591. Então, 304, confirmando a frequência da torre, 118.95. 3895, confere, graças. Xené, 312, a número 2, se for proposta, aguarda, estimado, 3 minutos. TAN 9591, Serra Bravo, Golfo Lima, autorizado. Via Upper, novembro 857 até Mouso, após direto, nível 360, saída da El, escogitária da El, Leda, Irume, com curva pela direita, após decolagem do 1-0. Controle 120.8, aciona 5137. Utilizando o galeão 360, aparelho 857, temo sulta pós-direto. Segundo 1-0, da El, Leda, Irume, curva direita. 1208, controle, transponda 5137. Volta custa. Retornará. Gol 2196, passa 200, chama o centro em 1251, na antena 13325. 251-13325, gol 2196. Ô, Salvador da 3663, muito bom dia, copiamos a informação, Mike. 2265, não reproduz qualidade, seu bordo no 0. Autorizado táxi Indy, ponte para 2-0-2-2-9-5, negão 1-0-1-7-3-2-9. Autonomia alternada. Autonomia 4-0-10, alterna Campinas, 1-0-1-7-3-2-9-5. É. 3-0-3-6-6-3. Sierra Bravo Golf Romeo. E 2-1-0, Tatuapé, autorizado, nível 3-4-0. Saída da El, transição módica, com curva pela direita, pós-decolagem. Controle em 20.8, assino 5165. Copiamos o 340, aprovado Guarulhos, decola da 1-0, curva direita após no perfil da El, transição módica. Intercepta Pesulo 1-0 até Taubaté, conforme 208-5165. Para o Tantri 663-109. Correto, ponto custo. Chamará, obrigado. Controle o azul 2590, desvio esquerda, altura 020, após pode Varuna. Confira que mandou para o controle. É o azul 2590 para livrar formações. Está livre de desvio, informe no PM, 2190. Tomará 2590. O azul 2590, confirme a proa que vai mantendo de vez. Está mantendo 010. Gente, nessa proa desça até 4000 e vai. Confirme se a intenção é interceptar nessa proa. Afirmativo. Vicente, desça até 4000 pés inicialmente. A gente para 4000, o azul 2590. Pode prosseguir com o táxi, por gentileza, para liberar o setor do grande pátio. Afirmativo. Chinamé 312. Falei que o pessoal tem aeronave instruída, tá? Que se é um pouco mais afeto, liberar o setor do pátio. Tem que mesmo liberar o pátio autorizado o puxo portátil. É o Chinamé, né? Viu, descida até 4 mil pés. Vou 1184. 4 mil, confirma, viu? Fechou na 017. M17 autorizado aos 4 mil pés, gol 1184. Pastor, eu queria dizer que passar a diferença nem com a água está contaminada, está entrando o jet flash, não era nada assim. Entende? Eu vou em Duna, desça até 2000, livre LS Ferrei, pistão 90, informe estabilizado. Azul 2590. Pro de Duna, 2000, informará estabilizado 2590. Foi atendido que o 63 está autorizado agora, após a passagem do carro. Afirmo da presença autorizada, na 63. Obrigado. Linda cola, 050 graus, 59. 1184, redução de velocidade para 220 mais. 220 mais, repetindo o número de 4, deixando as 4 no meu pé. Bom, Salvador, tá 9591 no pátio 3, posição 12, puxe e acionamento. Não, 591, autorizado, puxe por trás. Bora para o táxi, 9591. Ocean 3604, rota de ação. Deus. Por gentileza, nossa autorização 380, Guarulhos. Chegamento 311, Guarulhos 360, autorizado, via pelo 10, pai, um baixo, pelo 4 bases, pagode. Recola pista 10, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 20.8, acionando 5173. 184. Afirmativo, esquerda 035, limite ao localizador. Necessita curva direita pro 180 devido formações. Sim, chame o controle em 208, já está sendo coordenado. 359 decolou aos 2.6. 208, obrigado. Controle Salvador. Muito bom dia, da 3859, decolou, curvando à direita, 180 devido formações. Sim, a gente está livre de desvios após voo e arbo, subindo para o 360, da 3859. Ok, após desvios arbo, 360, da 3859. Com 184, mantenha desta proa. Vai ultrapassar o curso do localizador, guarde o último vetor para interceptar, seguindo o Alfa Tango 72 da Azul, meia dúzia de milhas à frente da aproximação final. Gente, 2 e intercepta se for autorizado com o gol 184, porque não vai entrar na formação. Então inicia a redução a partir de agora, está livre interceptar, vamos estabilizar. Ativo, está livre interceptar, vai formar estabilizado reduzindo o 184. Salvador, Salvador 3663, suspeito acionamento. 3663, autorizado para o espantalho. Desejo uma proteção para o 3663. Para o táxi 6312, acionário 142 da Voda, alternativa Fortaleza 3020. Autorizado táxi em Índia, ponte perdão 02895, que nem 10 no 7. 295, ponte perdão. Para o táxi do Rio 9819, com 3 a bordo, 3 horas, alterna 13. Autorizado táxi em Índia, ponte perdão 02895, nem 10 no 7. O Rio 9819. Gente, o modelo 7, chama a ponte zero, 2.900. Por Salvador, o azul 2590. Não entendi, confirma. A velocidade do ATR, por favor. Ah, o tráfego está com 140 de grau de speed. Complete final ILS, vista para 2000, vai transferência para a torre, gol 184. Mateu, grado, gol 184, autorizado ILS. Voltando 3304, necessita curva direita, evitando a formação. 3304, sim, ativa 208, curva na direita. Devido. 28, decolou aos 29. 208, bom dia, senhor. 2590 da Azul, chega o trem, pouso autorizado, pista 90, 050 graus, 5 nós. O ajuste 0097, pista molhada. Deixa eu passar a estela, trem baixado, e travado. Arbor, suba para nível de voo 360. Nível de 6360, Arbor, voando 13304. 3859, voe direto a Lefa. Direto a Lefa, 3859, obrigado. Ponte espera pronto, 6312, da onde? te mantém um ponto de espera, 6312. Enxame a torre Salvador, 118, decimal 95. 295, voo no número de quatro da torre, pegado. Bom dia, torre. 981, desafio, número 2, com certo. Oi? 981, ONU, ponte espera. Tente, 981. Esse é o 1184, as duas direções do marcador. 1184, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 097. Largando, voo 1184. À direita, senhor. Proa 280 por 15 milhas. Prezado, desvio. Livre desvio, tá 3304. Zero na Campinas. 240, Campinas, que eu vi. 06. Ataque de Índia, ponte espera da 102, 895, igual 0017. De Índia, 295, ajuste 1017, da 9591. Né? 590, solo 33, direita, 1211. Direita, 1211, o azul 2590. Salvador, o azul 2590, livrou na ponte. Azul 2590, aqui no pátio 3, atenção no pátio. Tente passar livre para o pátio 3, atenção, o azul 3304, completou o desvio. Pesado, Alessa. Pesado, Alessa, 3304. 3859, passa 180, chama 101-288, alterna 353. 288-353, alterna 3859. Obrigado, boa. Controle 6250, autorizado chegada a Mari. Desça e mantenha 050, ajuste 617. Luno 84, solo aos 36, direito no 211. 211, obrigado, gol 1184. Gol 1184, livrando. Sem gastar não. Gol 1184, taxia via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1184. O Papa Tango Juliette Azul. Cidade, só confirmar uma informação que retorna, só 312, livre decolagem, 920 graus, 8 nós, o ajuste 9097. Aí iniciando, é 312. E o 9811, após o Xané alinhar e manter. Após o Xané alinhar e manter, 9811. Passa nível 180, chama o centro. Frequência 1288, alterna 1353. Salvador Bonil, azul 9134, informação 90, autorização Aracaju, se possível nível 150 e saída ponte. Confirmo, será coordenado? Só um minuto para a cópia, azul 9134. Certo. Aproximando a Juliette, gol 1184. Gol 1184, mantém a posição aguarda. Aguardando, gol 1184. 20 graus, 10 nós, o ajuste 1097. Vinte atuais, 989. 48, autorizado, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 060, vigilância. Chegada a Mari, desse 060, agora vem para frente. Juliette Charles Zulu, solta. Então, você tem que firmar com o Salaes, não se trata de voo, nada do seu plano de esquema, nem aqui, nem em nenhum dos outros órgãos. Peço que entre em contato com o Salaes de Salvador, para a confirmação do plano de voo. E para adiantar, você tem como confirmar em qual Salaes foi feito o plano? Da Juliette, Juliette, Gol 184. Gol 184, Juliette, Gol 104. Confirme para o Gol 184. Autorizado, Juliette, então, 04, Gol 184. Entendeu, portão 4, Gol 184, falando que tem bastante ruído de fundo. Zul 9134, Protocópio. Prossiga. 150 Aracaju autorizado. Recola pista no 0 curva esquerda, saída Cone, controle 120.8, aciona 0260. 150 autorizando Aracaju, controle 10, curva esquerda, Cone, chama 108, aciona 0260, azul 9134. Volta a posto, Zul. Início 9134. Aracaju, 6312. Rádio coordenação. Chané 6312, voe direto no meu Fox 09. Ah, melhor ainda, obrigado. Romeu Fox 08. Coordenada de loop para o 9811, senhor. Guarde. Obrigado. Exatamente. 3-1, aguarde o puxo. Coordenada para 3-1. Na escuta da torre. Firma ou prossiga? Poderia taxiar um pouco mais à frente, por gentileza? Sim, mais cheio, senhor. É 3-1, né? Todo tempo olhando aqui com a torre para solicitar a nave que está na Índia, taxar um pouco mais à frente, liberar o push. Só aguardando mesmo liberar, eu vou trazer o push, ok? Só um minuto. Beleza, aguardando. 3-1, autorizado, puxa, contato. Foi o 9591, na ponte espera da 10, pronto. 9591, na linha decola, pista 10, 090 graus, 90 nós, ou ajuste 0097, pista molhada, ou ajuste 0097. Molhada, 0097, via VLR, decolada 10, 9591. Chané 6250, desce, mantenha 2000, ajuste 617, autorizado final, ILS XR, pistão na 0, informa estabilizando. 2017, informa na 6250. Quanto está ligando 648? Bom, 648, prossiga. Faz que vai sair de quando livre de informações, está livre descer até altitude de 4000, ajuste na 0 na 7. Descendo para 4.017, vou no 643. 663, ciente, após a rolagem da aeronave da companhia, alinhar e manter. Alinha, mantém a 10 após a aeronave da companhia, frente 3663. Tchau, ciente. DD se mantém a 4 mil pés, ajuste na 097, vigilância. Rio 98 no 1, no controle. Chame agora o centro Recife na frequência 12545, alterne 12685, coordene diretamente com o Recife, a prova mais à frente. Obrigado, 2545, 2800, bom dia. Bom voo. Chané 62-12, vai passar 180, chama o centro em 12545, alterna 12685. 2545-2685, bom dia, muito obrigado. Bom dia. Manda cola aos 46, controle 120-8, boa viagem. 208, boa, até a nossa caminhada. Controle Salvador, até a nossa caminhada. Confirme quem chamou o controle? É, 9591, bom dia. Só 9591, saída da EL. Vigilância da o 9591. Da EL, 9591. Silva? Sim. Confirmando Valença, no meu pé está autorizado. Vai cola curva direita, 17, corredor axé, controle 120-8, cena 0132. Juliette Azul. Tá ligando 642? Você? Autoriza interceptar a localizadora na proa 060? Proa 060, autorizado interceptar o 9648. Descendo ainda até 4 mil, aguardando autorização para continuar descendo. Perfeito. Descendo 4 mil pés, 2060, agora 64. 10 para 3663. Bom dia, Charles Zulu, prossiga. Autorizado acionamento, chame para o táxi. Estacionar 6250, fui, aliás. Chame a 250, complete final, e ele é essa que se rei, chame a torre 1895. 2956, 250, fora. Pro 648, autorizado final, e ele é essa que se rei, pistão 90, informe o localizador. Presente, autorizado é o final do X-Ray da 10, agora 648. Em aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 017. Repassará, 6250, confirme, chuva sobre o campo. Pista molhada, não sobe o chão do campo. Certo. Isolou, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Na 3663, decola aos 49, controle 120, 18, boa viagem. Obrigado, senhor. Excelente dia. Salvador, 3663, muito bom dia, 1510 na DEL. M663, contato radar, sobe e mantenha 340, sobe na DEL. Livre a sessão 340, da presente voo da Elta, 3663. Cuidado, voo da Elta, 3663. Gente, dá um abraço, 3663. Bom, partidas foram normais, tá? Saída depois visual à esquerda, bom trabalho aí, bom Natal, bom ano novo, tá? Bom. 090 graus, 10 nós, o ajuste 0097, pista molhada. Gente, livre pouso, 62. Estabilizou, agora 642. Gente, complete final e ele é esse aqui, reitor no 895. 1895. Oi, Salvador. Bom dia, agora 648. 2 milhas para a Duna. Bom dia, o 946. Ponte visual com campo estimado de 1000 pés. O ajuste no 097. 7.087, agora 643. 0.7, chame 639. Autorizado via Índia, no ponto de espera da 1.0, torre 7.895, chame 639. Qual foi? Foi falhado, qual foi? Juliette, Charlie Zulu, autorizado ingresso na 97, reporte alinhado em pronto, cabeceira 97. 6250, solo 52, livrou, 1211. 211, obrigado, bom dia. Salve, Salvador, eu vou chamar 6250, livrou, na 6250. Autorizado na Alfa, Alfa Juliette, uma coisa. Código porra, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, como que está operando neste momento? O senhor não vai poder decolar visual, ok? O Juliette já resolveu. Autorizado então até a cabeceira, recorte na área de pronto, ok? A gente vai guardar o controle no visual especial com o senhor. Oi, Roxane, 6319 no ponto de espera da 10, tá pronto. 6319, mantenha o ponto de espera. Será ponto de espera, 6319. Passando em dia terra, trem vai ser atramado, agora 643. Tá visual com campo? Negativo. Reporte visual, ajuste no 097. Sente, agora 643.